Azul 4069, está na posição 9, puxa o pé de estacionamento. Azul 4069, confirme de posição de estacionamento. Posição 9. Azul 4069, aguarde para o pushback. Dan 3597, pushback acionamento. Pushback aproximadamente 4 minutos. Número 2 no setor. O senhor é 6225, aguarde. O senhor é o número 3 no setor. Oceano 6225, aguarde para o push número 3 no setor. Gente, Oceano 6225. Oceano 3890, informa 169, 169 a bordo, com 3 horas e 10, como alternativa Fortaleza para o táxi. Oceano 3890. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Pact 1 no Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1020. 1020, até o ponto de espera, via Índia, 1895A, 3890. No portão 9, só mais um minuto para o pushback, ok? 5469. 6225 da Avianca, no portão 612, aproximadamente mais um minuto para o pushback. Ok, mais um minuto, portão 7, né? 6225. 35 no 7, clear, pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Reportar o táxi, Dan 35 no 7. Oceania 6225, livre, pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Livre, pushback, acionamento, reportar o táxi, Oceania 6225. O Azul 4069 está pronto para o pushback. Azul 4069, livre, pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Para táxi, 4069. Salvador, bom dia, 3890. Está 3890, mantenha o ponto de espera. Ok. Salvador, Oceania 6211, ponte 0, suspeita o acionamento. Oceania 6211, tem condições de iniciar agora? Agora. Oceania 6211, livre pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, se preparar para o táxi, 62 no O táxi está com 104 a bordo, autonomia de 4 horas e 45, alternando Ribeirão Preto, azul 40619. Azul 4069, confirme TROB alternativa à autonomia. 104 a bordo, 4 horas e 45, alternando Ribeirão Preto, 40619. 4069, aguarde para o início do táxi. Estou aguardando, 4069. Para o táxi, Lúcia 6285 com 3 horas e 20 de autonomia. 99 agora, alternando Goiânia. Lúcia 6225, aguarde para o táxi. Aguardando, Lúcia 6225. Para o táxi, TAN 3597 com 3,10 de autonomia, alternado com fim, 110 a bordo. TAN 3517, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1020. Táxi autorizado até o ponto de espera, 1895, TAN 3597. TAN 6225, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, Taxiway Índia, quando pronto, chame torre, 118.95, ajuste 1020. Autorizado, táxi São Pantano, zero, ponto pronto lá, 118.95, ajuste 1020, hoje na 6225. Taxi Oceania 62, 11, 141 a bordo, 3:30 Campinas. É 62-1-1, confirme, POB? 1-4-1. Oceania 62-1-1, aguarde para o início do táxi. Azul 4069, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1-0-2-0. E táxi via Índia, Pátio 1, pode ser 18-95, 4069, azul. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 12 nós. Alinha e decola até 3597. BR 6211, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1020. Sete, Pátio 1, Índia 295, campanha espera 1020, o GR 6211. 6225. 1865, informação em curso. Hotel. Pronto, cópia? Pronto, sim. Tá ótimo. 1865, autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, nível 360. Saída Arbor, transição Arbor, Elefa. Decola a pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5556, frequência do controle 119.8. Autorizado nível 360 para Brasília, via Pesulon 7, decola 10, curva à direita na Arbor. Transponder 5556, o controle 109.8, gol 1865. Gol 1865, conselhamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Voltaremos pronto, obrigado. São Rio Azul 4069, ponto de espera pronto. Azul 4069, mantém o ponto de espera como número 2. É, 4069. Posicioné 6211 na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Torre Federal 9970, transfere baixada e travado estabilizado. Federal 9970, bom dia, ajuste no 020, avistado, autorizado pouso, pista no zero. Vento 160 graus, 109. Vive pouso, pista 20, federal 9970. Sol Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray November. Azul Alfa, X-Ray November, Sol Salvador, prossiga. Azul Alfa, X-Ray November, pede autorização de reboque do parte 3 para o parte principal, gate número 1. Azul Alfa, X-Ray November, tá, reboque autorizado, reporte no... para ingresso no parte 1. Ok, reportaria de ingresso para parte 1. Solo no 1865, no 08, vamos para pushback de acionamento. Com 1865, aguarde para o push. Vai lá. Manter pistão no 0. A Lima tem pistão no 0, China é 6225. Federal 9970, no solo 29, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 decimal 1. 1211, vai livrar a direita, Federal 9970. Solo, Sideral 9970, livrou na sua escuta. Sideral 9970, prossiga no táxi, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Sideral 9970. 1,60 graus, 1,1 nós. A alinhar, temos livre a nossa decolagem, não, 0, China 6225. Gol 1865, livre pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, mesmo. Autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Manter no zero, 4069. Nove 970, somente atento a um reboque do aeronave da Azul aí no parte 3, que irá sexuar até o parte principal. Afirmativo, tá visual com a aeronave da Azul, federal 9970. Xaner 6225, decolada de 31, chame controle Salvador em 1,19, decimal 8. Bom, controle Salvador, 1,98, Xaner 6225, bom dia. Bom dia, bom voo. A bordo, 3 horas e 9, alterna palma, pronto para o táxi. Gol 1865, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1020. Pátio 1 Índia, no ponto de espera 2895, Meirinho, São Bagel, 865. Azul 4069, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Iniciando, Azul 4069. Oi, bom dia, hoje é 6211, ponto espera da 10. Chaner 6211, bom dia, após a rolagem do Braia da Azul, autorizada, alinhar e manter, pista 10. Ali mantém, pista 10, hoje é 6211. Solo Salvador, Azul Alpha X-Ray November, está pronto para o ingresso do tarde principal. Azul Alpha X-Ray November, mantém a posição. Decimal 8. Pode 8. Autorizado, ingresso, pátio 1. Posição 01. Ok, autorizado, ingresso, pátio 1. Salvador, bom dia, o voo 1865, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Voo 1865, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Chaner 6211, decolagem autorizada, pistona 0, vento 160 graus, 10 nós. Teve decolagem, pistona 0, 6211. Boa noite, 65, Torre. É, falando que se autorizado, decola imediatamente. Ciente. Mantenha o ponto de espera, boa noite, 65. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4958. O Chaner 6211, decola 237, chame controle Salvador em 119, decimal 8. 198, bom dia. Azul 4958, bom dia. Estabilizado no ILS. Este azul 4958 avistado, ajuste no 020, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado 10 para o azul 4958. Controlador, Azul Alpha X-Way November finalizou o reboque no 21, obrigado, bom dia. Azul Alpha X-Way November, ciente, bom dia. Uno 865, autorizado a alinhar e manter pisto no zero. Ali, mantenho no 018, meu. Azul 4958, no solo de 40, libere a próxima direita e chame controle solo em 121, decimal 1. 211, libera na direita, 4958, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4958. Azul 4958, continue táxi, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado. Azul 4958, posição prevista 4 Lima, atenta ao balizador. 4 Lima, atenta ao balizador, 4958. Terra Salvador, bom dia, Azul 2775, estabilidade na aliás, está 1-0. Azul 2775, bom dia. Mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Sim, Azul 2775. O meu Whisky Golf Oscar, informação em curso, hotel, pronto, cópia. Azul 2775, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, azul 2775. Nível 080, decolada pista 17, primeira curva, direita. Saída coral, transponder 010260, frequência do controle 119.8. O meu Whisky Golf Oscar, confirme, POB e Pátio. Golpe Oscar, 5, ajuste 1020 para acionamento táxi Semi Torre 118 decimal 95. Alô, meu Whisky Golf Oscar autorizado acionamento. Reporte pronto para o táxi. Tango Juliet Charles Zulu, promoção em curso hotel. Guarde cópia. Salvador, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, aguarde. Tango, Charlie, Juliette, Charlie, X-Ray, Zulu, protocópio. Papa Tango, Juliette, Charlie, Zulu, autorizado, som de voo visual para Serra November, Índia, Charlie, conforme rota do plano de voo, nível 065, decolada da pista 17, corredor Axé, restrita a 1.000 pés, até liberação do controle, transponder. 5545, ajuste 119, decimal 8. Passaredo 2229, final da 10. Azul 2775, no Solos 45, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 1219, 2775. 7, Charles Zulu. Confirme PLB. 0020. Aguarde a autorização 2229. M. Pátio. Patango Juliette Charles Zulu, para acionamento e táxi Semi Torre 118.95. Pela pista, não se escuta 2775 da Azul, bom dia. Patango Juliette Charles Zulu. Ataque Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto 3 Lima, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 3 Lima, previsto, atento, azul 2775. Solo, teria alguma previsão para o Bravo de Forte Sierra? Devido às baterias ou acionamento por conta de risco? Papá, Bravo Uniforme Serra, confirme o local de sobrevoo. Papá, Papá, Bravo Uniforme Serra, pronto, campeão. Ataque sem papá, reporte na papá. Papá, Bravo Uniforme Serra, autorizado. Voo local. Conforme rota plano de voo, nível 060, decolada pista 17, saída Momo, curva esquerda. Transponder 5577, frequência do controle 119, décima 8. O Papa Bravo Uniforme Serra, aconselhamento correto. confirme o pátio que encontra. Está no pátio da Bahia. Papá, Bravo Uniforme Serra, pátio 5 cliente, para acionamento e táxi chame torre 118 decimal 95. Juliette Charles, Zulu, reporte pronto. Bravo, Uniforme Serra, autorizado acionamento. Reporte pronto para o táxi. Solicito autorização de reboque aqui do pátio 3 para o pátio 1, na posição 10. Mike é cliente, aguarde. Aguardando. Passaria 2229, no som 249, libera direita, chame controle, som além 121, decimal 1. 21. Para ingresso no pátio 1. Alô Salvador, passaria do 2229, Livrão. Passaria do 2229, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará. Ok, o Mike Spec libera do reboque e reportar antes de ingressar no pátio 1. X-Ray Echo, autorizado o reboque, chame para ingresso no pátio principal, Mike X-Ray Echo. Ok, chamar para ingresso no pátio principal, Mike X-Ray Echo. Passarelo 2229, autorizado Alfa Juliette, para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquele remoto, passarelo 2229. O 2229 é o solo Salvador. Prossiga. Passarelo 2229, autorizado Alfa Juliette para a remota do pátio principal, atento ao sinalizador naquela remota 2229. Alfa Juliette, pátio principal 2229. Confirme o tráfego que pediu o copo agora. Me chamou 6570 para cópia? Afirmativo, 390, recife. 6570, bom dia. Confirme por gentileza o horário do plano, eu não tenho o seu plano aqui na minha tela. É para os 20, 9020. Plano 020, sente, eu devo ter seu plano em minha tela em aproximadamente mais 3 minutos, senhor. Aguarde. Obrigado, aguarde. Fala, Salvador, o Papatango Lima, aqui no X-Ray. Papatango Lima, aqui no X-Ray. Fala, Salvador, informação em curso ópera. Prossiga. Olá, Batata, com notificação para a hora aqui. Papatango Lima, aqui no X-Ray. Sente, aguarde, copo. Papatango, Lima, Kilo X-Ray, pronto, cópia. Papatango, Lima, Kilo X-Ray, autorizado, plano de voo visual para Serra November, Victor Rommel, voo local, decolado da pista 17, no corredor Axé, restrito 1.000 pés. Primeira curva é à direita, transponder 0132, frequência do controle 119.8. 0132, decola na pista 17, com curva direita, no pé no corredor Axé para Veracruz, não é bom local, vai destino Veracruz. Aciona no controle 119, 1208. Papatango Lima, Kilo X-Ray, aconselhamento correto. Confirme, Felbi? 04. Papatango Lima, Kilo X-Ray, para pushback, para acionamento e táxi, chame torre, 118, decimal 95. 21, 1895, muito obrigado. Adriano, bem-vindo, vou mover com a sala. pés para transferência. Ok, vamos ter mil pés para transferência, aguardando a transferência, reportaremos do através do farol. Sapatango Lima, Kilo, X-Ray, Torre. Está no lugar da pasta, já pronto para o táxi. Seguinte, mantenha o ponto de espera, aguardando instruções. Voo no 649, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 60 graus, 1 no 0 nós. Autorizado pouso, voo no 649. Romeu Whisky Golf Oscar, autorizado ingresso pistol no 7, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Olha o farol de Itapuã, o Charles Zulu. Papatango, Juliette, Charles, Zulu, da presente, transfere o controle Salvador em Uno, Uno 9, décima 8, bom voo. 19, 8, obrigado, bom dia. Afirmo, mantenha o ponto de espera. Uno 649, nos solos 56, libere próxima direita, chame controle solo em 121, décima 1. Vai livrar 21, no gol. Bom dia, gol 1649, livrou. O 1649, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Cargo 6570, pronto, copia. Pronto, prossiga. Alfa Cargo 6570, autorizado, Serra Bravo, o meu Foxtrot via Upper Zulu 17. Nível 350, saída Pucas, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva é à esquerda, transponder 5021, frequência do controle 119, décima 8. Cifra autorizado, 350, fez 197, Pucas, Aracaju, pista 10, curva à esquerda, 198, controle 5021, transponder, o ápice cargo 6570 para pushback acionamento. A cargo 6570, aguarde para o push. Aguarda. X-Ray. Lima Kilo X-Ray, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no 7. X-Ray, alinhar e manter. Será o 9975, informação em curso Hotel. Autorizado para Serra Bravo, Gol Lima, via Upper November 857, nível 360. Saída da El, Leda, após Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5551, frequência do controle 119, décima 8. É o 975, está autorizado, galeão nível 360, via Upper November 857, decola 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Irume. 5551 é o transponder, 198 é a frequência do controle de Salvador, federal 9975, parte 3, posição 4. Federal 9975, procedimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportar a prova para o push acionamento, 0997. São Salvador, Mike X-Ray Echo. Mike X-Ray Echo, mantém a posição. Ok, mantém a posição. Rapsa Cargo 6570, toma escuta para o que tiver no acionamento. Rapsa Cargo 6570, ciente, toma um minuto. Obrigado. Acreditando, Juliette, parte do 7, gol 649. Gol no 649, ciente. Mike X-Ray Echo, autorizado ingresso, parte 1, posição 1-0. Chame ao término. Autorizado ingresso, parte 1, até a posição 1-0. Mike X-Ray Echo. Tango Lima, Kilo X-Ray, vento 150 graus, 08 nós, decolagem autorizada, visto no 7. X-Ray, iniciando no 7. Autorizado. Chivete, acionamento, reporte pronto para o táxi. Após a aeronave está sendo revocada, vai iniciar o chivete e reportar o táxi. Papá Bravo, uniforme Serra, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira. Papá Tango Lima, Kilo X-Ray, decolado a 00, reporte no através do farol de Itapuã para transferência, restrita 1 no meu pé. X-Ray. Vai atingir mil pés através do farol de Itapuã, o Lima Kilo X-Ray. Ciente, Lima Kilo X-Ray, mantém referências visuais da presente transfer e controle Salvador em Uno, 19.8, Morro. Ah, tá certo. Controle Salvador, o Papatango, Lima Kilo X-Ray. Kilo X-Ray, prossiga visual, correndo axé. E passa a escuta do controle em 119.8. 1198, é isso aí. Gente, Bravo, uniforme Serra, mantenha a presente posição. Bravo, uniforme Sierra, decolagem autorizada, pista no 7, vento 170 graus, 10 nós. Pronto para pushback, acionamento sideral 99875. Sideral 9975, aguarde para o push. Aguardando, sideral. Para o táxi, pista carro 6570, tem 2 a bordo, 3 e 10, até no Salvador. Papapá, Bravo, uniforme Sierra, decolar 204, da presente, transfere controle Salvador, vem 1, 1, 9, 8. 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1020. Bate 1 no Índia, ponto espera 9 horas, 295, bom dia. Alô, Rio 5973, informação até autorização Recife, senhor. 970. Siga. Rio 5973, que chamou, senhor. Rio 5973, informa o concurso Juliette, Índia, confirma, Índia, guarde cópia. Ok, passou pra Índia agora, aguardando a cópia, senhor, escuta, obrigado. 70 tá pronto para push-acionamento. 75. Federal 9975, livre push-back acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporta pronto para o táxi, Federal 9975. Rio 5973, pronto cópia. Prossiga, senhor. Rio 5973, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via conforme rota do plano de voo, nível 330. Sai da Pucca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva é à esquerda, transponder 5014, frequência do controle 119.8. 330 autorizado, Recife, Pucca, Aracaju, decola da 10, curva esquerda. 5014, transponder 198 na saída. 5973, PAC 3. E o 5973, confirmamento correto. Reporte para o pushback de acionamento. Pronto para o pushback de acionamento, PAC 3, senhor. 5973, aguarde para o pushback de acionamento. Tu escuta aguardar. Carro 6570 autorizado a alinhar e decolar, visto no 0, vento 170 graus, 109. Ali decola, visto no 0, foi cargo 6570. Aerotáxi Federal 997503, 3 horas e 10, Guarulhos. Federal 9975, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1020. Táxi Federal 9975, pátio 1 Índia, ponto de espera da 10-895-14, Federal 9975. Rio 5973, após o início do táxi do Boeing 73 da Federal, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Pushback em interação com a equipe do solo. 7, após a passagem do Sideral, está livre o push para o Rio 5973. Salvador, Mike Xeco concluiu o reboque aqui no gate 10. Obrigado, bom trabalho. Mike Xeco, ciente. Salvador, muito bom dia, Sideral 9975, pronto, ponto de espera da 10. Sideral 9975, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, Sideral 9975. Informação em curso. Índia. Guarde cópia. Sede da Índia na sua escuta.